CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 9 de agosto. Estou tendo o prazer de receber aqui, a honra de receber aqui a Adélio Demeterco, a Adélio que é gerente geral lá da concessionária Cataratas S.A., que administra ali o Parque Nacional, que administra ali todo aquele setor das cataratas. Bom dia, Adélio. Bom dia, Cris. É uma alegria estar aqui contigo, com os seus ouvintes aqui nesse programa que é um sucesso em Foz do Iguaçu. Alegria nossa, Adélio, de conversar com você, de falar sobre a Meninas dos Olhos aqui de Foz do Iguaçu, né? A gente tem um orgulho tão grande de dizer que a gente mora na terra das cataratas. Inclusive, a gente sempre tem um slogan que a gente usa aqui, rádio que toca notícia na terra das cataratas, né? Então, a gente tem esse orgulho tão grande. A gente conversava agora um pouquinho antes de começar a entrevista, falando da sua trajetória, né, Adélio? Você que está lá na Cataratas S.A., na concessionária, desde o começo fez parte da transição, né? Era público, depois passou para iniciativa privada. Como é que foi essa transição, né? Porque no começo, assim, meio que as pessoas se chocaram. Puxa, mas agora a gente vai ter que pagar para ver uma coisa que é nossa e tal. Como é que você sentiu toda essa transição? O início foi bastante difícil, porque foi um choque grande realmente, né? Tinha um sistema de funcionamento ali, os portões do parque eram liberados para o acesso dos veículos que entravam no parque para chegar até as cataratas, e a partir da operação, né, da concessão para Cataratas S.A., o início da operação de atividade nossa, com a implantação do sistema de transporte coletivo para o interior do parque. Então, no começo foi difícil, nós sofremos bastante, nós que estivemos lá nesse início de trabalho, porque mudou bastante a realidade do dia a dia das pessoas que visitavam o parque. Toda mudança por si só já tem uma resistência, e uma mudança tão forte quanto essa foi num início bastante difícil, e nós tivemos que trabalhar e aos poucos aí, ganhando a confiança dos usuários do parque, dos visitantes, das operadoras de turismo, dos guias de turismo, né? Então aos poucos a gente foi trabalhando e mostrando que aquela mudança, ela trazia vários benefícios para o turismo do parque e para Foz do Iguaçu como um todo. Eu lembro que na época os guias de turismo, principalmente, eles se sentiram assim, vamos usar um termo assim, se sentiram prejudicados. Puxa, agora vai dificultar o nosso acesso ali. Por que eu não posso entrar com o meu carro? Por que eu não posso entrar com a minha van do jeito que era antes? Como é que eu vou fazer agora para me adaptar, né? Então, vocês tiveram todo esse trabalho também para conseguir fazer essa parceria com os guias, com o setor turismo de tudo aqui de Foz do Iguaçu, que caminhasse junto, né? Foi. Esse trabalho começou antes da operação. O projeto da Cataratas S.A. é um projeto pioneiro no Brasil, né? Que hoje é referência para o país, que é referência mundial em atividade turística em áreas de conservação, num parque nacional. Então foi algo, ainda hoje é modelo para o Brasil e é algo considerado inovador. Com tudo isso, não se pode ter tudo que se quer, na verdade. Realmente para os taxistas, num primeiro momento, para os transportistas, aqueles donos de carros de turismo, ou mesmo os guias de turismo, num primeiro momento existiu sim essa dificuldade no acesso. Houve também um novo conjunto de regras de funcionamento que até ali não existiam, mas eu acredito que no todo as vantagens foram maiores que as desvantagens. O turismo cresceu nesse tempo todo, e eu acho que a concessão do Parque Nacional do Iguaçu foi precursora de todo esse crescimento que nós tivemos a partir daquele momento no turismo. Porque profissionalizou também ali, né, Adélio? A coisa, né? Todas as visitas sendo programadas, né? O acesso também, tudo melhorou ali. A gente tem que ver essa, como a gente, você falou, é a relação custo-benefício, né? É por aí. Realmente você tem que avaliar qual o resultado, né, do todo. Em algo se perdeu, mas em muita coisa eu acredito que foi vantajosa. Hoje nós temos principalmente o visitante do parque, que tem um altíssimo índice de satisfação. Esse turista que viaja, às vezes, do outro lado do planeta para vir conhecer as Cataratas do Iguaçu. E hoje é feito esse trabalho juntamente com todos os profissionais de turismo de Foz do Iguaçu, com a hotelaria de Foz do Iguaçu. E hoje nós temos em Foz do Iguaçu um dos destinos, o destino do mundo, né, que nós usamos esse slogan em Foz do Iguaçu. E a qualificação e o profissionalismo no Parque Nacional do Iguaçu, na atividade turística lá, no atendimento ao visitante, na infraestrutura. Eu acho que isso mudou a realidade de Foz do Iguaçu e serviço serviu também como exemplo para outros empresários de Foz que também evoluíram, seguindo essa linha do profissionalismo e da qualificação do serviço turístico. O pessoal ainda briga, né? Pelos os guias de turismo ainda brigam para conseguir entrar com seus veículos lá, com os veículos autorizados ainda, né? Como é que está essa questão? Foi mantido o acordo, né, para o acesso do veículo de turismo registrado em empresa de turismo de Foz do Iguaçu e também para os taxistas. Então, ainda hoje, nós temos um acordo em operação, em funcionamento, os carros que estão registrados em empresa de turismo de Foz do Iguaçu e também os táxis de Foz do Iguaçu estão entrando normalmente no parque para transportar os turistas dentro do parque. Então, você é gerente-geral da Cataratas S.A. É uma responsabilidade muito grande. São milhões de turistas ao longo desses anos todos aí, desde que passou já para a iniciativa privada, milhões de turistas passaram pelo parque. Você tem que manter tudo isso, não é só você conquistar o primeiro milhão, é manter, porque cada vez mais melhorar, porque os olhos do mundo acabam voltados para cá. E agora, em época de Copa do Mundo, se falou-se muito, né, da passagem da Coreia do Sul por aqui, dos turistas, né, dos visitantes da Copa que vieram, que acabaram vindo para Foz do Iguaçu. A gente teve um novo público, um público diferente, visitando o Parque Nacional, visitando as Cataratas do Iguaçu esse ano. É uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade que nós compartilhamos com todos os nossos colaboradores. Cataratas S.A. tem mais de 300 funcionários que estão lá diariamente focadas nesse atendimento, nessa infraestrutura, no funcionamento do parque e principalmente no atender bem ao visitante. Tudo que nós fazemos lá sempre é voltado para o bom atendimento ao visitante e também para reduzir possíveis impactos ambientais, né? Então nós trabalhamos aliando qualidade na visitação turística e redução de impacto ambiental. Nesses anos todos aí, a questão do meio ambiente, ela vai se fortalecendo cada vez mais. O olhar que se tem, como você falou, para o meio ambiente é bem diferente do que se tinha 10, 20, 30 anos atrás. E vocês têm toda essa preocupação, inclusive nessa questão ali da circulação dos veículos, né? A preocupação com os animais que circulam por ali, né? A gente, ultimamente você vê coatis sendo atropelados, gambás, esses bichinhos, né, dali, da fauna. É essa preocupação que vocês têm também, né, na circulação. Que o pessoal tem que entender por que toda essa vigilância, todo esse cuidado na circulação, né, ali de veículos. O fator, eu acho, principal nesse sentido foi a mudança do sistema de transporte. Com a implantação dos ônibus da concessionária, do parque, melhorou bastante esse índice de atropelamento de animais. Hoje ele realmente é baixíssimo, né? Nós temos uma quantidade muito pequena de animais que sofrem por atropelamento. Ao longo do tempo, os motoristas dos carros de turismo e de táxi de Foz do Iguaçu que entram no parque também passou por um trabalho de conscientização, também passaram a entender a necessidade de se cuidar para que não tenha esse tipo de problema de atropelamento de animais, os fornecedores que têm que entrar no parque também. Hoje eu percebo que houve uma grande mudança de comportamento e isso é muito bom para o nosso turismo e é muito bom também para o meio ambiente. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, Adriana, mas eu já quero deixar uma pergunta para você para o próximo bloco a respeito aí da meia maratona das cataratas e aquela coisa assim, quero puxar mais para o lado. Logo, a gente vai falar das inscrições, mas o impacto que os atletas têm, aquele primeiro olhar que eles têm, que aliás a natureza hoje, esse ano foi bem pródiga, né, com as cataratas, né, com volume de chuva maior. Então a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, Adriana, e no próximo bloco a gente continua essa nossa conversa lá sobre a menina dos olhos aqui de Foz do Iguaçu, que são as nossas cataratas. E a Cataratas S.A. também daqui a pouquinho. CBN Entrevista. Tudo bem, estamos de volta então com o nosso CBN Entrevista nesse sábado, dia 9 de agosto. Estou conversando aqui com o Adélio Demeterco, o Adélio que é gerente-geral da concessionária Cataratas S.A. A gente deu uma pincelada aí de como que foi essa transição, né, do público para o privado, como começou a concessão da Cataratas S.A. para administrar ali o Parque Nacional, administrar a visitação. E eu comentando com o Adélio, deixei a pergunta para ele como é que eles veem, eles que estão acostumados àquela visão, né? Todo dia chega lá, é a mesma visão de sempre. Mas o turista que chega, tem aquele impacto, não tem como descrever, né? Inclusive, a gente falava que na primeira edição eu estava lá fazendo cobertura para uma outra emissora e eu lembro que a gente passava logo quando o pessoal começava a chegar no primeiro salto, as primeiras quedas ali e eles não se resistiam e dar aquela olhadinha, estava um dia muito frio e uma visão linda, muito perdi o fôlego, assim, né? De ver aquela visão tão linda, né, Adélia? Esse é o sucesso da meia maratona das cataratas, é um dos diferenciais que nós temos nesse evento, né? As pessoas vêm, fazem a corrida, e chegar ali, passar em frente às cataratas, e esse banho de natureza, ele realmente faz algo de maravilhoso na alma das pessoas, e é isso que eu acho que sempre engrandece, e é o que as pessoas levam daqui na meia maratona das cataratas e no passeio quando fazem também. Muitas pessoas, eu já vi muitos turistas usarem esse termo, que é de lavar a alma, né, Adélia? Inclusive, conheço pessoas que, uma pessoa que trabalhava ali, comentou comigo uma vez que uma senhora chegou ali visitando tal, ela encheu os olhos de lágrimas, ficou com a voz embargada, e a pessoa estava tirando foto para ela, e ela dizendo, olha, vocês são privilegiados, deviam agradecer a Deus todos os dias de ter uma visão tão linda, ter uma oportunidade tão linda de estar todos os dias aqui com esse cenário, trabalhar com aquele cenário ali, não tem preço, né, Adélia? Não tem preço, realmente é muito gratificante para todos nós que estamos lá, compartilhar essa experiência, né, que nos alegra muito nesse trabalho, é poder justamente compartilhar isso com essas pessoas que chegam, seja para a meia maratona das cataratas, seja para o luau das cataratas à noite, ou no passeio no dia a dia, realmente a gente tem ali funcionários que estão, assim como eu, desde o início da concessão, que fazem disso uma grande alegria de vida também, além do trabalho nosso. É outra inovação também, já vou falar da meia maratona, mas quero falar do luau também, outra inovação também que o pessoal aceitou muito bem. Todo mundo faz questão, inclusive quando tem luau marcado e que o tempo não ajuda, a gente fica muito frustrado, né? Porque realmente é um passeio muito lindo. Como é que surgiu essa sacada, assim, de fazer o luau, Adélia? Surgiu do espetáculo que é, né? Ver as cataratas iluminadas pela luz da lua. Nós que trabalhamos lá, a gente tinha esse privilégio e nós percebemos que nós poderíamos montar uma estrutura para um passeio que pudesse justamente dividir isso com outras pessoas que não tinham esse privilégio nosso de trabalhar lá. Começamos e foi assim um sucesso muito grande. Hoje o luau das cataratas já é conhecido no Brasil inteiro. Pessoal, as operadoras de turismo vendem, inclusive, né, já com o luau, né? Vende já, vem pessoas que a gente recebe aqui em Foz do Iguaçu que fazem o luau das cataratas o motivo da viagem a Foz do Iguaçu, e nós só demos continuidade a um projeto que já acontecia. Num passado ainda mais longo, o trade turístico de Foz do Iguaçu organizava pequenos grupos, e anteriormente a administração do parque era do IBAMA, né, que hoje é do Instituto Chico Mendes. O IBAMA naquela época já permitia alguns passeios, mas depois veio a concessão, isso ficou paralisado por um tempo, e nós chegamos à conclusão de que deveríamos retomar esses passeios, incrementar o passeio, abrir o Porto Canoas para o jantar, e hoje nós temos um evento noturno fantástico. Eu acredito que o passeio da lua cheia nas cataratas, junto com o jantar no Porto Canoas, está entre os melhores que nós temos no Brasil e, por que não, no mundo. A gente vê muitos casais em lua de mel, né? Fazem questão de vir passar a lua de mel em Foz do Iguaçu. A gente conhece vários casais que falam, não, quero passar minha lua de mel em Foz do Iguaçu. Programas de televisão fazem também, vocês recebem muitas equipes de televisão lá para fazer. Inclusive, essa semana ainda, no programa Mais Você, da Rede Globo, da Ana Maria Braga, uma família queria fazer uma viagem, nunca tinha viajado de avião e tal, e aí eles deram como presente, a produção escolheu para eles as cataratas do Iguaçu. Então, quando eu vi, eu falei, puxa vida, mas que privilégio que nós temos isso da nossa cidade, da menina dos olhos de Foz do Iguaçu, ser escolhida por um programa de televisão para dar de presente para uma família. A família ficou encantada, né? Ficou, a gente viu o sucesso que foi o próprio programa, né? E a gente fica assim, ainda acreditando que tem muito mais para a gente fazer, que tem muito mais pessoas de Foz do Iguaçu que poderiam visitar e que às vezes não se dão conta disso, de que é uma oportunidade muito valiosa e por estar aqui é muito acessível. Né? Então fica, também queria deixar aqui esse convite para a nossa população, que visitem, que façam esse passeio, porque vale a pena. É difícil a gente traduzir isso em palavra. É verdade. Mas é emocionante, realmente toca na emoção, toca na nossa alma, estar ali à noite, é realmente uma experiência que eu recomendo e tenho certeza que quem for vai gostar muito. E tem todas as facilidades para o morador também e para os moradores do entorno aqui da nossa região também, né? Tem desconto, né? Tem preferência nas reservas e principalmente preços especiais. Então, até vou deixar o nosso site aqui, cataratasdoiguaçu.com.br, lá tem todas as informações, tem as fotos, fotos e dizer o seguinte: mesmo que vocês vejam fotos ou vídeos, pessoalmente é outra coisa. É verdade, mesmo as melhores produções de fotos e vídeos não fazem jus ao primeiro impacto que a gente tem, mesmo a gente que já conhece tanto, você chega lá, não tem como sentir maravilha mesmo que é. A meia maratona das Cataratas, Délio, como é que estão os preparativos? Esse ano tem mais uma edição, né? Já estamos aí, esse ano escolhemos, vocês escolheram uma data mais assim, com temperatura mais a menos, temperatura mais agradável para não prejudicar, não judiar tanto dos atletas. É, por força do calendário de atletismo da Confederação Brasileira, no início a nossa prova acontecia no início de julho, né, porque a gente tem que encaixar a prova dentro do calendário da Confederação Brasileira. Esse ano teve a Copa do Mundo, nós conseguimos, com a força que a meia maratona tem hoje de ser uma das melhores provas do país, nós conseguimos, junto à Confederação Brasileira, encaixar nossa prova no mês de setembro, que acreditamos que é um período fantástico, porque nós vamos estar ali no início de primavera, um período que é muito bonito, que o clima é agradável. Então acho que a gente vai estar combinando aí o que tem de melhor, que é clima agradável e com esse início de primavera, para ter esse parque aí florindo, toda essa natureza esplendorosa para receber os corredores. É, inclusive também atrai a atenção da mídia nacional também, né? O Globo Esporte ano passado também acompanhou a meia maratona, isso tudo a gente enche a gente de orgulho e dá um peso maior também para a prova, né? Dá, é uma responsabilidade sempre nossa aqui de Foz do Iguaçu, organizar essa prova. Nós temos aí a parceria de várias entidades de Foz do Iguaçu que se reúnem junto conosco para fazer essa prova acontecer. Cada ano ela tem melhorado, então fica de ano para ano esse desafio de fazer ainda melhor, e eu estou muito confiante, porque esse ano a gente está com a prova, nós todo ano nós escolhemos um tema para a edição, né, da meia maratona. Esse ano é prova centenário de Foz do Iguaçu, então nós estamos fazendo esforço para fazer bonito, porque esse ano comemora o centenário de Foz do Iguaçu. Adélio, durante esse período todo da frente da Cataratas S.A., você também enveredou-se aí por esporte também, né? E agora à frente do Foz Cataratas Futsal. É um desafio grande também de resgatar. Eu sei que iguaçuense tem um carinho muito grande pelo futsal, a gente sabe disso. Paranaense, aliás, tem um carinho muito grande pelo futsal. E aí você é à frente agora do Foz Cataratas Futsal. Como é que tá a nossa equipe? Tá indo muito bem, né? A gente tem... Realmente é um desafio. Eu vim na minha infância e adolescência, minha juventude, eu vivi o esporte, eu fui atleta de futebol em Cascavel na minha infância, cheguei a jogar e o esporte... Por futsal ou campo? Não, sempre futebol de campo, né? Morei em bairro, perdi meu pai muito novo e o esporte me ajudou muito nessa transição da minha infância, da adolescência, da juventude para ser um homem que eu sou hoje. Então, eu acredito muito no esporte como força de transformação social e a gente trabalha o Foz Cataratas pensando principalmente nisso, para buscar esse Foz vitorioso, o futsal de Foz do Iguaçu, buscar esse resgate, mas que também não seja só para ter um time que tenha troféus e campeonatos, que a gente faça junto com isso, que tenha também um trabalho social, que a gente possa dar oportunidade para esses garotos que estão nos bairros, que às vezes têm no esporte a única oportunidade de desenvolvimento, de crescimento como cidadão. Como é que vocês trabalham, como é que vocês fazem esse trabalho, Adélio, junto com as crianças, com esse trabalho social, como é que é? Nós estamos iniciando ainda, nós estamos, consideramos 2 anos até aqui. Hoje nós temos todas as categorias, desde o sub-7, que é a primeira categoria do futsal, até o time profissional. Então, o que a gente está podendo hoje é oportunizar, através dessas categorias de base, para esses meninos que têm talento, que têm potencial, que eles possam um dia se espelhar no time principal e se tornar um atleta profissional. Mas o nosso projeto, ele visa, ao longo dos próximos anos, estruturar nos bairros polos de desenvolvimento, onde a gente possa oportunizar isso e tentar, no contraturno escolar, oferecer a uma atividade de esporte algo saudável e que possa ter uma, enquanto os pais estão trabalhando, né, que essas crianças possam ter algo ali no bairro para fazer que seja saudável, e nada melhor que o esporte para cumprir com isso. Já começaram, quem tem interesse em participar pode procurar vocês, é feito junto com as escolas, como é que é? Nesse momento ainda a nossa sede é no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante, né? Nós temos ali a nossa sede, quem fica lá diariamente é o Bill, que ele é o responsável pela gestão do projeto lá no Costa Cavalcante. Nós estamos de portas abertas. Hoje o Foz Cataratas, ele já é bicampeão paranaense de futsal na categoria sub-20. Nós já estamos classificados para mais uma final de campeonato, agora dia 21 de agosto, né? Nós vamos iniciar a fase, o quadrangular final do estado do Paraná, visando aí a conquista do tricampeonato paranaense de sub-20 no futsal, que para nós nos dá muito orgulho essas conquistas até aqui e mostra a quantidade de talento, de potencial que nós temos em Foz do Iguaçu e que nós podemos aproveitar disso. E o pessoal tem acompanhado os jogos, tem lotado o ginásio, tem procurado o ginásio, procura, fala quando que tem jogo, vão lá assistir. Eu sei que tem uma turma muito grande que gosta e faz até a torcida, né? Mas o iguaçuense em geral tem prestigiado, Débora? Ainda não despertou. Nós estamos trabalhando para isso. Mas nós invertemos alguns papéis, né? Nós tínhamos até então o time de futsal da cidade, historicamente, dependendo da prefeitura municipal, dependendo de verba do município. Hoje o município é parceiro do nosso projeto, ele colabora com o projeto, ele cede infraestrutura, né? Ele cede as bolsas, Bolsa Atleta, que é um incentivo a esses atletas que estão se desenvolvendo, mas a gente busca também recurso financeiro de outras instituições, como a própria Cataratas S.A., a Itaipu e uma série de outras empresas que estão investindo nesse projeto. Então, primeiro, a gente tem o objetivo de ter as contas em dias, de ter uma responsabilidade financeira para não chegar lá no final do ano, fazer um time maravilhoso de repente, mas não ter dinheiro para manter o projeto. Então a gente está pensando na sustentabilidade financeira e crescendo aos poucos. A gente sabe que o resultado vai vir aos poucos, esse resultado já está acontecendo. Esse ano o nosso time classificou na primeira fase do Paranaense da Chave Ouro, nós somos líderes da segunda fase agora, né? E nós temos certeza que esse time ainda esse ano vai dar muita alegria e vamos começar a recuperar essa torcida maravilhosa de Foz do Iguaçu. E aí fica o recado então aí, iguaçuense, você que nos acompanha aí, para prestigiar as partidas, né? Vamos divulgar também, né, Adélio, quando acontecem as partidas, pra gente, olha, hoje tem partidas pelo campeonato, pelo quadrangular, alguma coisa assim, prestigie, participe, né, até porque muitas vezes a entrada é quilo de alimento ou com preço bem acessível, né? Vale a pena mesmo prestigiar, né? Vale a pena, é um grande espetáculo. Eu digo a todos, nós temos um excelente time. O nosso time tem uma média de idade, é o time mais jovem do Paraná em disputa, que tem uma média de 22 anos. A maior parte desses meninos são de Foz do Iguaçu, que nós estamos aproveitando, estamos trabalhando o desenvolvimento desses garotos aqui, né? Então, eles merecem esse incentivo, né? E merecem esse apoio, esse acolhimento da nossa cidade, para fazer esse projeto do Foz Cataratas crescer, se desenvolver e prosperar, porque assim como a alegria no campo do esporte, eu tenho certeza que ele vai trazer muitos frutos na área social e melhorar a vida das nossas crianças e da nossa adolescência nos bairros também. Eu queria voltar ao nosso assunto com você, falando ainda, né, de Cataratas S.A. Qual que é o papel da Cataratas S.A., da concessionária Cataratas S.A. com Foz do Iguaçu? Como que vocês trabalham com isso? Como é que vocês sentem essa responsabilidade de vocês com a cidade de Foz do Iguaçu? É muito grande, nós somos parte da cidade, somos parte dessa comunidade. Nós agora justamente falávamos aqui da Meia Maratona das Cataratas, falávamos aqui do projeto com o futsal, nós estamos envolvidos em muitas áreas de atuação, são hoje mais de 300 famílias que trabalham lá no parque, que tem, né, uma atuação lá, que vivem isso, e parceria no turismo com o Convention Bureau, com o Fundo Iguaçu, com a Secretaria Municipal de Turismo, com os profissionais de turismo, com os empresários dessa cidade. Nós nos sentimos parte de Foz do Iguaçu, ficou para trás aquilo de ser uma empresa que estava iniciando, que veio para Foz do Iguaçu para mudar o parque, ser a privatização, né? Nós já entendemos hoje que nós somos parte dessa cidade, parte dessa sociedade, e queremos dar sempre a nossa parcela de contribuição para que Foz do Iguaçu cresça, prospere, que seja um lugar bom para todos, como é para minha família. Mais do que trazer turistas, né, vender as cataratas, vender a visitação, como você falou, é a responsabilidade social com a cidade, a preocupação com a cidade de Foz do Iguaçu. Porque a gente sabe que para Foz do Iguaçu crescer, se desenvolver, ela precisa ser uma boa cidade também para nossa população. população. Nós não podemos encher aqui a nossa cidade de turistas e ter crianças nos semáforos e ter aí assaltos, né, uma série de problemas. Então, a gente se preocupa com que essa cidade também seja boa para o morador, seja boa para nós. Eu também vivo aqui, tenho meus filhos aqui, né, a minha vida em Foz do Iguaçu, e a Cataratas S.A. ela tem feito parte desse cenário, né, social, e eu acredito que assim vai seguir à frente, buscando sempre o crescimento do turismo em primeiro lugar, mas o desenvolvimento também de toda a comunidade. Mas falando em crescimento de turismo, os números de visitantes nas Cataratas S.A. até no primeiro semestre, até agora, foram números muito positivos, né? Foram muito positivos. A gente falava muito de legado e ficou esse termo, né? Outro dia, Copa do Mundo. A gente sempre brinca, a gente adora, a gente aprendeu a falar essa palavra legado, a gente adora usar, porque, e realmente é isso, ficou esse legado, né, da Copa, né, Adélio? Ficou de ter aí no Brasil uma quantidade grande de estrangeiros, a mídia do mundo inteiro esteve no Brasil, saiu do Brasil com uma imagem positiva, e aqui em Foz do Iguaçu nós também tivemos isso. Nós recebemos aqui uma grande quantidade de turistas da Copa do Mundo, uma grande quantidade de profissionais da imprensa, e quem veio a Foz do Iguaçu, quem visitou as Cataratas, saiu daqui, como sempre, encantado. Eu sei que essas pessoas vão multiplicar em muitos novos visitantes que vão ajudar nesse crescimento do turismo da cidade. É, porque a gente pôde observar nas pesquisas que foram realizadas lá dentro, e mesmo em conversa com os jornalistas que acompanharam aqui a passagem pela seleção da Coreia do Sul, é que o pessoal, a gente vai, intenciona voltar, quero trazer a minha família, quero trazer amigos, vou indicar, né, as Cataratas, o passeio pelas Cataratas, a vinda ao Brasil e as Cataratas do Iguaçu para outros amigos. E isso também é muito positivo, né? Isso esse trabalho que é feito pelas pessoas que vêm até aqui, né? Esse é o marketing que mais funciona, né? Que é o boca a boca, que é a satisfação das pessoas. Com marketing espontâneo, marketing espontâneo. E eu acho que isso é que dá a Foz do Iguaçu realmente essa vantagem perante a muitos destinos de turismo. As pessoas que visitam Foz do Iguaçu, que visitam as nossas belezas, elas saem daqui encantadas e elas têm multiplicado e feito o turismo de Foz crescer. A natureza ajudou também, né? Tivemos um volume de chuva bem maior que nos anos anteriores e a vazão aumentou, assim, consideravelmente, né? Bem mais do que os outros anos. Isso também encheu os olhos de muitos turistas que passavam por aqui na época, né? Foi um espetáculo à parte, né? Registro a maior cheia. Histórica. Então, isso também ajudou a levar imagens nossas aqui desse espetáculo para o Brasil e para o mundo. E isso sempre é importante. A gente precisa ter presença na mídia, e a imprensa faz um papel importantíssimo e nos ajuda muito em divulgar o turismo de Foz do Iguaçu. Essa questão das trilhas lá da Ecotrilha que vai ser ativada novamente, também agora essa parceria com o SMBio, que não renovou o passeio lá pelos cânions, né, aquelas atividades. Como é que está essa questão? Já está sendo trabalhada? Como é que está? Não foi renovado o contrato de concessão das atividades de aventura no Cânion Iguaçu, né? Arvorismo, o rapel, o próprio rafting, mas isso está em discussão lá no Ministério do Meio Ambiente, no próprio ICMBio em Brasília. A gente acredita que vai ser bem analisado e a gente percebia que era pouco utilizado pelos turistas aqueles passeios, né? Então, de repente, a gente fica com a expectativa que algo de bom aconteça e que possam surgir boas alternativas de turismo também, de aventura no parque. Como é que funciona, Adélio, essa parceria do Parque Nacional com o ICMBio? A Cataratas S.A. tem um contrato de concessão com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a autarquia do governo federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e é o responsável pela gestão de todas as unidades de conservação do país. Nós temos uma relação de concessionário com o governo federal, com o Chico Mendes, mas nós temos uma parceria diária no nosso trabalho e existe um relacionamento muito bom, né? Nós recebemos um apoio muito bom e é uma parceria que vem dando certo. Tanto é que nós hoje estamos atuando, nós levamos essa experiência aqui de Foz do Iguaçu e hoje estamos atuando também através de concessão no Parque Marinho de Fernando de Noronha e também no Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então, hoje é uma parceria que tem dado certo, que tem rendido frutos, tanto para a conservação do meio ambiente, como também para o crescimento e para o desenvolvimento do turismo. Encerrando já o nosso CBN Entrevista, mas eu quero saber, tem algum luau programado, tem alguma atividade agora para as próximas próximas semanas? Como é que está a programação, Adélio? Tem agora a programação do Luau, é justamente o Luau Especial dos Pais, né? Então fica aí o convite, que os pais também merecem. Claro, lógico, fazer uma mediazinha, Dia 9 de agosto, é o sábado, né? Então, pode ter certeza que se quiser agradar os pais aí, que merecem, que eu acho que também estão aí no dia a dia batalhando pela família, é um presentaço essa dica do Luau das Cataratas. Com certeza, fica o convite aí. Adélio, muito obrigado pela sua participação no CBN Entrevista, me engrandeceu muito a nossa programação neste sábado e eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo esse trabalho marcante à frente da Cataratas S.A. Muito sucesso para vocês, sucesso assim demais mesmo agora na meia maratona das Cataratas, que a gente já imagina aí, né, já chegando a data próxima, a gente tem certeza que vai ser um grande sucesso também. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui, de levar essa mensagem aos ouvintes da CBN e dizer que nós estamos sempre de portas abertas, reforçar o convite para a nossa população para visitar as cataratas. Às vezes a gente tem aqueles momentos um pouco assim difíceis. Tem certeza, vá lá, vá para o parque, vá tomar um banho de natureza, lavar a alma e fortalecer as energias, porque as cataratas lá é um palco de Deus e a gente espera que continue sempre estando à frente lá do atendimento para receber da melhor forma possível todas as pessoas que chegam lá. Que bom, mais uma vez, muito obrigado, sucesso para você receber a entrevista desse sábado com o Adélio Demetério, ele que é o gerente geral da concessionária Cataratas S.A. E a gente volta no sábado que vem. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.